Eu sigo meu caminho e não temo a ninguém. Eu sigo meu caminho e não temo a ninguém. Porque quem me determina tem a luz do Supremo. Porque quem me determina tem a luz do Supremo. Eu digo para todos meus irmãos, segui em frente. Eu digo para todos meus irmãos, segui em frente. Todos se corrijam para ver se vão na frente. Todos se corrijam para ver se vão na frente. Eu digo para todos, é para ver o seu alento. Eu digo para todos, é para ver o seu alento. Agora todos vejam se pode pular na frente. Agora todos vejam se pode pular na frente. Agora instruçamos com um povo. Agora instruçamos com um povo. E aqui eu pego todos e vou torcer os meus caboclos. E aqui eu pego todos e vou torcer os meus caboclos. Quem não prestar atenção vai ver seu corpo embalançar. Quem não prestar atenção vai ver seu corpo embalançar. Aquele que merecer vai ver seu corpo estremecer. Aquele que merecer vai ver seu corpo estremecer. Quando o corpo estremecer, ninguém vai se assustar. Quando o corpo estremecer, ninguém vai se assustar. Que agora minha mãe me mandou executar. Que agora minha mãe me mandou executar. Todos vão se corrigir, e vejo aonde vai doer. Todos vão se corrigir, e vejo aonde vai doer. Que eu não posso ter pena de quem procura merecer. Que eu não posso ter pena de quem procura merecer. Eu agora terminei e já vou arrematar. Eu agora terminei e já vou arrematar. Quem quiser seguir comigo não tem segredo a guardar. Quem quiser seguir comigo não tem segredo a guardar.